Hola, bienvenidos a La Redecilla, un programa de música que dura más de media hora y menos de una hora, que realizamos desde diversas partes del mundo y que cuenta con la chispeante colaboración de Diego Manrique. Como ya anticipamos la semana pasada, hoy nos hemos trasladado a una favela de Sao Paulo. Estamos concretamente en la casa de Adriano Lima, baterista y líder del grupo QWERTY, quien amablemente se ha ofrecido a realizar el programa. Hace unas horas estuvimos aquí pinchando discos en una pequeña fiesta y algunos de los que no pudimos poner van a formar parte de la entrega de hoy. Mi nombre es Eduardo Losa y declaro inaugurada la segunda edición de La Redecilla. Rosa, menina rosa, eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Me disseram que você, menina rosa, samba demais, mas o meu samba vai lhe passar pra trás. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa Menina Rosa de George Ben, un tema incluido en el álbum Favela Chic Posto 9 volumen 1, un excitante recopilatorio donde también se encuentra Eu Sou Favela de Berreta da Silva, una canción reivindicativa sobre las favelas donde se dicen verdades como puños, por ejemplo esta. La favela nunca fue un reducto marginal, solo tiene gente humilde marginalizada y esa verdad no sale en los diarios. Eu Sou Favela, Berreta da Silva. Favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal, só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela nunca foi reduto de marginal, diz aí. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Bonitinho, bonitinho. favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é o problema social. A favela é o problema social. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal design. Marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é o problema social. A favela é o problema social. Muito certo. A favela é o problema social. Eles sabem disso. A favela é o problema social. Mas não quero dizer nada. Pero en Favela Chic también hay cosas ligeras, como el irresistible Eu también quiero Mocotó de Erlon Chávez. Según dicen los de Favela Chic, el mocotó es la médula de la carne de vaca, la parte, digamos, más energética del animal, pero aquí aparece como metáfora de una droga estimulante que se quiere consumir con todo. Una de las estrofas dice: ensalada de mocotó, mocotó a la milanesa, sopa de mocotó, mocotó con naranja. Desde aquí solo quiero decir una cosa: di no al mocotó, que somos muchos y hay muy poco. somente um mocotó. É somente um mocotó. Y hablando de lounge, es hora de recordar uno de mis discos favoritos, Rock and Roll Hits on the Rocks Parte 1, una colección de versiones de clásicos del rock and roll pasadas por el filtro del Easy Listening. Por ejemplo, el Sunshine Superman de Donovan, en las manos de un tal Mel Torme, se convierte en esto. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine. I know it, you'll do it in style. 'Cause I made my mind up, you're going to be mine. I tell you right now, any trick in the book now, baby, all I can find. Everybody is hustling just to have a little scene. When I say we'll be cool, I dig that, you know what I mean. Stood on a beach at sunset, you remember when? I know a beach where, baby, it never ends. When you've made your mind up forever to be mine, I tell you right now, any trick in the book can now, baby, all I can find. Superman and they got nothing on me. I can make like a turtle in a dark fog, afloat in the sea. You can just sit down thinking on your velvet throne, yeah, about a rainbow, say, you can have for your own. 'Cause I've made my mind up, you're going to be mine. I'll pick up your hands and slowly blow your little mind. 'Cause I've made my mind up, you're going to be mine. Any trick in the book, I made my mind up, you're going to be mine. I tell you right now, I made my mind up. You're going to be mine. En On The Rocks hay versiones para todos los gustos. Está el Light My Fire de los Doors, está el Heartbreak Hotel de Elvis, pero sin duda la joya del disco es esta sugerente versión que Peggy Lee hace de la Hard Day's Night de los Beatles. Como diría mi amigo Diego Manrique, It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. You know I work all day, worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight. Hard day's night, and I've been working. Sleeping like a log, but when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. When I get home to you, I know the thing that you do will make me feel. En cuestión de recopilatorios de música reciente brasileña, hay un hecho cierto, y es que Seu Jorge está en todos. Seu Jorge, un músico salido de la calle, de la favela, con un talento descomunal. En el álbum del sello Putumayo, Putumayo presenta Lounge Brasileño, encontramos una fantástica colaboración de Seu Jorge con el productor Beat. Se llama E The Boys y es literalmente para derretirse. É de te ver, que sorte grande. Sim, senhor. É mamão no mel, algodão doce azul. E bom, acende um alecrim de corumim. Por causa do que vibra dentro de você, você não tem ideia como eu sou feliz. Assim que eu passo aí para um sorvete, levo o disco do Bob que você me pediu. E aí a gente vai passear, e aí a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. Depois, meu amor, a gente vai ficar lá na sala. Tem um vinhozinho pra gente. Tem aquele disco que você gosta. A gente vai ficar ali, curtindo, batendo mais um papo. Vai namorar e depois. Seu Jorge tiene ya varios discos, todos muy notables, como Crew, como Samba Esporte Fino y, sobre todo, Live Aquatic Studio Sessions, mi favorito. Seu Jorge participó como actor en la película de Wes Anderson, La vida acuática, de Steve Zissou, pero también en la banda sonora con un tema original, Tim Zissou, y algunas versiones en portugués de Bowie. De ahí surgió la idea de grabar todo un disco con versiones de Bowie solo, con su voz y su guitarra. Aquí está esta estremecedora interpretación de Life on Mars, a la que sigue, para continuar con el rollo espacial, la versión de Starman. Muchas veces el corazón no consegue comprender lo que a mente no faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se o infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar,

pibes te quieren de las 2 a las 9. Eva, me cuesta trabajo traerte hasta el bajo. Eva, como tu empanada no me gusta nada. Eva, empieza el invierno y el verano acaba. Lo que son las cosas, Diego Manrique ocupándose de la colaboración jocosa de Calamaro y Vicentico y yo encargándome de la serie. Esta salsa alegórica estaba incluida en el último y soberbio disco de Vicentico, Los Pájaros. Se llama Felicidad. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta Zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. La soledad disfrazada estaba escondida detrás de tu cara. Y no fui, no me animé, si llegué hasta el zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. Felicidad, ni valentía ni temeridad. Y bien, esto ha sido todo por hoy. La próxima semana probablemente estaré en Japón, todavía no sé dónde, pero por allí. Por eso os dejo ahora con este tema incluido en la banda sonora de Lost in Translation. Es una delicia pop de los Happy End que se llama Katse o Atsumete. Como decía Sabina de las canciones de Dylan, no entiendo lo que dicen, pero seguro que tiene que ver conmigo. Adiós. Sa no コーヒー